58 Solos 45, Gemino 2, Júnior Décimo Nove. 2, São 3858, táxi via Alfa, reporte antes da taxa de letra. Alfa, 3858. 10 livre, todo autorizado. Reforço, na aula 063, Alfa, 358, ingresso aqui em Juliette, por favor. Dá 3662, este é o controle de Salvador, aciona identificação, desço para 250010, o ajuste no 014, Serra Vitor 366 na proa. Na minha frente, no 0, Solos 48, Gemino 2, 1, décima 9. Táxi via Alfa, reporte antes da taxa direta. Cota aérea 2550, Salvador Brasil, autorizado 360, veículo 17, bola opção 0, curva direita, saída A, 1, transição LF, controle 120.8, transponder 5156. Autoridade acionamento, chama pronto ao ataque. Vai manter essa violência 6310, dá o chinelo. China 6310, inverte o CVLS, botão 3. Inverte para o 3. Afirmativo, reporte estabilizado. Portão 62, reporte Lima do 362, só confirmar autorizado o pouso 1-0. Pouso autorizado, vem 1-0 graus com 8-9, são 362. Autorizado o pouso 1-0, só confirmar, obrigado. 4302, confirmando. Confirmando parte da autoridade, já efetuou a cópia da autorização. Na autonomia? Interceptação e chama a torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 4, que é um bom voo. No 43, o Guarulhos copiou 360. No 2043 para Guarulhos, nível de voo 36200, aprovado, via corrente do voo 1-0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Cola da 1-0, curva direita, saída da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Litoral, para Motiva. Aciona transponder 5170, controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, gol 2043, importão 7000, pronto, espectronômetro. Livre Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, Alfa Juliette 08. Salvador, o Ministério do Instrumento de Interceptação, a próxima decolagem autorizada, decola da posição 1. Força Aérea 2550 autorizado, alinhagem de decolagem sola 0, vento 1-0 graus 099. no 096, chame controle Salvador 120 decimal 8. Força aérea 2550, decolou 10, chama controle de Salvador no 20 decimal 8. Esquadrão, controle de Salvador 208-2550. Famog, voo Serra Vida 368. Controle Salvador, Alfa Série 2550. 2550, contato radar na decolagem, sobe via nível de voo 360, sei da Argo 1, Alessandro. A Bruna Eleva subindo sem restrições ao 360-2550. Aracaju, aciona 5412, controle 120 decimal 8. 310, portão 3, chame pronto, feedback funcionamento. Tango Golf, boa noite, formação Quebec, confirmando a vitória da Conquista, confirme o pátio dos 5 pontos, da decola da 1-7. Papa Tango, Fox Tango Golf, aprovado para a vitória da Conquista, Serra Bravo, Quebec Vitor, nível de voo 36220, decola da 1-7, curva à direita na saída A-1, transição Elefa. E após Elefa, prossegue direto ao Opiló, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu, Opiló, após direto para a pista, conforme rota do plano de voo. Aciona transponder 5173, controle Salvador 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. Chamou o centro, frequência 128 decimal 8, secundária 126 decimal 0. 128, 8, precisa abordar de autonomia. 1096, prioridade descida para 4 mil pés, ajuste 1014, a produção Serra Vitor 368, intercepta final, reportando a final. Chama 3895, informe a resta prioridade, se inscreva com o Tango, com bom voo. Índia e Alfa, considero no 0, torre no 8, decimal 95. Ajuste no 0, no 4, seu bom foi boa noite, voo 2043. Estamos fazendo com a equipe do solo, está 3197, 5 Boeing 737 da Gol, passar a cauda, coordenação com a equipe do solo, após o tráfego, está livre e chantar. se aproximando do ponto 0 da 1-0, por lá. Voo 2043, autorizado aliás, decolado com 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Autorizado aliás, decolado 1-0, 2043. 2043, decolar os 2-4, chamo controle de salvador no 2-0 da Smaui. 08, 2-0-4-3. Uma boa noite, chegou o 2-0-4-3, Dael, Leda. Noite do gol 2-0-4-3, contato radar na decolagem, sobe via nível 360, Pedro Dael. Via 360, Dael, 2-0-4-3. Azul 2795, boa, sem identificação. Contato radar estabelecido a 67 milhas nordeste de Salvador. O... Tem condições de aeronave, o Azul 2795? Afirmo, condições de aeronave, da 1-0, Azul 2795. Voo Serra Vitor 367, para completar o procedimento após o 367, 2795, reporte ideal de 5. Voo 1096, completa final, torre 118, decimal 95, com pouso. Obrigado, senhor. Espera aqui um pouco. Boa noite, eu vou no 096, estabilizado, aeronave da 1-0. Gol no 096, continua a aproximação, reporte Serra Vitor 372 embaixo travado, ajuste altímetro no 014. T14, reportará o 096. Ano 03, chama impacto, chama 6310. Noite Azul 9148, adicione identificação, desce ao nível de voo 050, chegada Mário. O 9148, voa após Pabog, voa Itap, o 9148. Tá 3197, alinha e mantém após o Boeing da Gol? Após o Boeing da Gol, ali mantém na 10, tá 3197. Azul 2795, descida para o nível de voo 0620. Deu 370? O Golf livre o táxi, reporte na papai, ajuste altímetro 1094. Aprovado nível 370, via para Zulu 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Fala da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Troti. Aciona 5415, controle Salvador 120 decimal 8. 3197, decolada 30, controle 120, décima 8. Ona 208, 3197 da TAM. Controle, muito boa noite, TAM 3197. Boa noite, TAM 3197, contato rodando a decolagem, sobe via nível de voo 360, seja da EL. Via da EL 360, 3197. Voo 2194, acione identificação, desça via ao nível de voo 070, chegada bom. 0 é 13 no 0, livre decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 1 no 1 no mais. Azul 91148, da presente, voe o Sierra Vista 366. 1148, na prova do Sierra Vista 366, está autorizada a descida para 2.500 pés. Para 2.500 pés com ajuste 1.0.4. Azul 2795, controle. Azul 2795, está sob vetor, mantém a prua 245, limitada pela radial 280 de Salvador. 245, limitada 280 de Salvador. Controle, boa noite, Oxenar 6310, decolou cruzando agora 1500 pés. Boa noite, 6310, contato radar na decolagem, sobe via nível de voo 350, feita PUC. No via 350 na boca, o Xenia 6310. O Azul 2795, a descida está autorizada para 4 mil pés, o ajuste 1.0.4. 4 mil pés, 1.0.4, o Azul 2795. TAM 3831, boa, aciona identificação, desça via ao nível de voo 080, chegada bom. Boa noite, Papatã, Fox Tango Golf. Boa noite, Papatã, Fox Tango Golf. Tato radar na decolagem, sobe via nível de voo 360, sai da árvore. Sai via, sai da árvore para 360, Fox Tango Golf. Tango Fox Tango. Você escuta Fox Tango. Setor para separação de tráfego, curva esquerda na prua 235. Seu limite é cruzar o nível de voo 090, voo direto elétrico. 235 à esquerda, limite é o... Confirma o limite? Cruzar o nível de voo 090, voo direto elétrico. 090, voo elétrico, Fox Tango. TAM 3231, reduza para 2509. 2795, confirma indicada. Está reduzindo para 170, no momento passando 210. Gente, 2795. Papatão, Foxão, Golf, tráfego já superado, agora na posição de 2 horas 12 milhas, usando nível de voo 060 em descida, um Embraer 190, reação de navegação para o Odilema. Está presente, para o Odilema, obrigado, Foxão, Golf. Então 3197, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, bom voo. 2835, 351, obrigado. Chanel 6313, a sua identificação, desce via nível de voo 090, chegada bom. Do 2795, voo Serra Vito 368 da presente, descida para 4000. Da presente, Serra Vito 368, descida para 4000. 2194, descida autorizada ao nível de voo 050. 050, voo 2795, confirma se após o 36 está autorizado o 366. O azul 2795, da presente está autorizado. Curva esquerda, reassumindo a proa do 366, vai seguir tráfego na posição de 11 horas, 5 milhas da companhia. É um Embraer 190 estabilizando agora na final Rinaldo. Da presente, servido 366. Presente, da presente 366, azul 2795. Secundário 2690. 28, 60, boa, 9178, está estabilizado visual, 9148. Azul 9148, chama a torre, frequência 118, decimal 95, composto. 1295, chama 9148. O azul 9148 na final de 6 milhas. 148, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, 1014 ajuste. 1014, aguarda autorização de pouso, 9148. Eu vou chamar Centro 2085, secundário a 1345, caminhão BR390. Guazu 2795, 2500 pés, ajuste permanece no 04, reporta na final. 2500, 0094, reporta na final, 2795. Voo 2194, após Silu, voo Serra Vito 368, descendo para 4.000 pés, ajuste no 0.4. Após Silu 368, 4.000, 1.0.4, voo 2194. SAM 3831, autorizada descida ao nível de voo 050. 050, pode ser 0.3. Oi, então 3858, tá no ponto 0, tá no 0, pronto. 3858, ciente, mantém o ponto 0.